gosto de andar assim, ente voador. Só eu faço o meu destino. Oh, oh, oh, oh. Não gosto muito de política. Tô procurando um grande amor. Sou um sujeito meio tímido. Oh, oh, oh, oh. Quem fala pouco saca tudo, bebê. Saber ouvir é mais saber. Sou aprendiz desses mistérios. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz eu e vem morar comigo. Um zancão da serra, nosso abrigo. Traz o que é seu e vendo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um vião que é pra noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo. Thank you. a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Muito boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Prazer imenso. Hoje, quinta-feira, 25 de maio do ano de 2023. Olha, agora na cidade, meio-dia, 2 minutinhos, hora certa, Zeni, começando agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Apoio Cultural, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira, Zeni Móveis, provedor Giganet, o gigante da internet no estado do Piauí. A fase da lua, minha gente, a lua crescente, estação do ano, nós estamos no outono e o signo do mês é, Gêmeos. Muito boa tarde, começando para você que se liga na Fronteiras FM com o Raidinho ligado, você também do Raidos Net e já já também eu vou entrar aqui na página da rádio no Facebook, Rádio Fronteiras FM, e eu estou aguardando aqui o prefeito de Fronteiras, Eudes Agripino Ribeiro, e enquanto o prefeito não chega, nós vamos com manchete em destaque, Fronteiras em Notícias de hoje, e já já, na abertura, como está sendo anunciado, a entrevista com o prefeito Eudes, você vai acompanhar no Rádios Net, através do Raidinho também, no Rádios Net em qualquer parte do Brasil e também no Facebook, na página da Rádio Fronteiras FM. Hoje, no Fronteiras em Notícia, você acompanha o Arthur Maia, eleito presidente da CPI dos atos golpistas. Falso perde moral, é afrontado por funcionários dentro da Band. A previsão do tempo em Fronteiras, 29 graus, probabilidade de chuva de 1%, umidade do ar 57%, tá legal. O que é bom para a nossa saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Velocidade do vento, 24 km por hora. É o tempo agora em nossas fronteiras. Bem, cidade, você vai acompanhar também dentro de instante, boletins informativos, Rádio Secom. Fronteiras em Notícia. Já já eu vou entrar aqui na página da rádio, no Face também, viu? Homem é preso em Teresina, suspeito de estuprar sobrinha de 9 anos, enquanto a vítima... Confas divulga a nova tabela de preços médios de combustíveis. Em São Julião morre a tia do vereador João Neto. A prefeitura emite nota de pesar. E o cantor Manuel Gomes, ele registra um boletim de ocorrência contra o empresário por estelionato. INSS começa a pagar o 13º antecipado e novo salário mínimo hoje. Veja o calendário. Muito bem, Fronteiras e Notícias, começando agora com notícias nacionais, enquanto o prefeito chega à rádio. Boa tarde. Faustão perde moral, é afrontado dentro da Band, dentro da emissora. Vamos acompanhar, abrindo Fronteiras em Notícias. O apresentador Fausto Silva decidiu abandonar, né, o apresentador Fausto Silva decidiu abandonar o Faustão na Band. E assim, a atração ficará no ar somente até o mês de julho. A decisão então, que foi do famoso em deixar a emissora de Johnny Saad, né, de John Saad, acabou assim mudando a maneira com que os funcionários do Canal Paulista lidam com o próprio Faustão nos corredores. De acordo com informações, ninguém mais respeita o apresentador por lá. A coluna Erlan Bastos, em off, apurou com exclusividade, com colaboradores da Band, que o Faustão, então, né, Faustão acabou perdendo assim o moral dentro da emissora após anunciar seu afastamento. Vale lembrar que ele continua gravando a atração até o final de maio. Em junho, João Guilherme e Anne Lotman apresentarão o programa. Em julho vão ao ar, assim, reprises e os melhores momentos. E de acordo então com informações de bastidores, muitos funcionários lá da Band passaram a não respeitar mais os bloqueios, né, que eram assim feitos nos corredores pelos seguranças do apresentador sempre que ele deixava o camarim para que ninguém se dirigisse ao estúdio e vice-versa, né? Hoje, quando então um segurança tenta barrar alguém de outro setor de se aproximar, houve comentários afrontosos, como que Faustão abandonou a empresa ou só gastou dinheiro à toa, né? E aí o rei na barriga? Bom, na semana passada, então, você leu aqui na coluna Erlan Bastos em off que muita gente, então, ficou assim aliviada, né, com a saída de Faustão da Band, já que o apresentador seria muito arrogante, não conversava com ninguém nos corredores, bem diferente de outros nomes da emissora, como José Luiz da Atena e o Neto. Fausto Silva também negou o pedido feito pela direção para que ele ficasse no comando do programa até julho. Assim os comentários, então, aí nos bastidores, né, nos bastidores, então, lá da Band, da emissora, lá do Murumbi, em São Paulo, apontam que Faustão estaria sendo, assim, ingrato com a emissora. Segundo funcionários, o famoso estaria, assim, fazendo o mesmo que a Globo fez com ele no passado. Vale, então, ressaltar que o Faustão na Band somou dívidas e jamais teve um faturamento acima do que era o que era esperado, né? Assim, o próprio custo da produção. Agora, a banda trabalha em um novo programa para suas noites. A ideia é usar a mesma equipe do Faustão na Band. Então, a informação é de que ninguém da produção, ninguém mesmo, será demitido. Como com a previsão para estrear em agosto, o novo programa busca agora, assim, busca um apresentador. Fala-se em Zeca Camargo, Joel da Atena, a Kátia Fonseca, José Luiz da Atena, Renata, Fã. São essas as apostas, né, da emissora. Muito boa tarde, cidade, boa tarde, Brasil. O deputado Arthur Maia é eleito presidente da CPI dos atos golpistas. Né? O deputado, então, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, ele foi eleito presidente da comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, e que investigará os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ao assumir o parlamento, o parlamentar designou então a senadora Elisiane Gama, do PSD, do Maranhão, como relatora. O colegiado também elegeu os senadores Cid Gomes, PT do PDT do Ceará, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, como vices presidentes. Ao assumir a presidência da CPMI, Arthur Maia afirmou que o colegiado investigará o que chamou de narrativas sobre os ataques em que o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, STF, foram invadidos e depredados em Brasília. Abre aspas, temos a responsabilidade de zelar por esse legado democrático trazido por tantos homens e mulheres, alguns que perderam a sua vida, disse. Não é razoável que não tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro com a invasão da sede dos três poderes e aqui, essa casa, ao Supremo Tribunal Federal, ao Palácio do Planalto, e nada disso seja investigado por esta própria casa. Sabemos que há uma narrativa de que tudo o que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia do Brasil. Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar em branco. Fecha aspas, acrescentou o deputado. Ainda complementando a notícia da avaliação, então, do deputado, a liderança, melhor dizendo, a diferença dos trabalhos da comissão e as investigações e análises que já acontecem no âmbito do Supremo Tribunal Federal, STF, é a transparência, pois aconteceram em praça pública. Abre aspas novamente, por outro lado, sei também que existe narrativa de que houve facilitações. Enfim, todos esses discursos existem e a nós, 64 senadores, deputados, teremos a obrigação de com toda a honestidade, colher as provas e fazer isso publicamente. Porque, afinal de contas, o grande mérito dessa CPI é fazer as coisas em praça pública. Fecha aspas, concluiu. Fronteiras e Notícias, apoio cultural, Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Aguardando o prefeito Eudes, a entrevista com o prefeito dentro de instantes. INSS começa a pagar 13º antecipado e o novo salário mínimo hoje. Aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílios do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, começam a receber, nesta quinta-feira, dia 25, a primeira parcela do 13º salário antecipado, além do novo valor do salário mínimo de R$ 1.320. A medida vai beneficiar mais de 30 milhões de segurados, com um investimento total de mais de 62 bilhões de reais. Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo, 1.320, começam hoje e vão até o dia 7 de junho. Os primeiros beneficiados serão os que têm cartão de benefício com final 1, dígito antes do traço, e para quem ganha acima do piso nacional. Os créditos serão feitos de 1º a 7 de junho. A começar é pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. Em primeira parte do pagamento do abono vem sem descontos, né? Vem sem descontos. E como o do imposto de renda. Por exemplo, já na segunda parcela, que será depositada de 26 de junho a 7 de julho, é realizado então o desconto de imposto de renda proporcional para segurados com até 64 anos de idade e que tem uma renda mensal acima de R$ 2.640. Calendário da primeira parcela. Quem recebe salário mínimo, o final do benefício 1 será pago dia 25 do mês em curso, final do benefício 2, dia 26, final 3, dia 29, final 4, dia 30, final 5, dia 31, final 6, no final 6, dia 1º de junho, final 7, dia 26 de junho, final 8, no dia 5 de junho, o final 9, no dia 6 de junho, final do benefício, o final 0, 7 de junho. E quem recebe acima do salário mínimo, segue o calendário do INSS. Tá? Então, no que começa a pagar 13º antecipado, o novo salário mínimo hoje. aqui da tua reunião lá aqui em Terezinha, Denox, tá vindo, tá vindo o coordenador do Denox em Brasília, tá vindo aqui. E aí a semana da coisa do município, né? Muito boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil, para você que acompanha Fronteiras em Notícia através do rádio, também do Rádios Net, em qualquer parte do nosso Brasil. E a partir de agora também através do Facebook, na página da rádio, aqui no Face, né? Você que acompanha a gente, muito boa tarde. E já por aqui o prefeito, também registrando a presença do Dr. Daniel Mizer, também o Diógenes, né? O Diógenes também por aqui, o Cabo Freire dali. Vamos então dando início aqui, a entrevista com o prefeito será gravada aqui e posteriormente para a gente veicular novamente, já a partir de agora gravando aqui. Então, muito boa tarde, prefeito, bem-vindo aqui a Fronteiras FM mais uma vez. Boa tarde. Tony Oliveira, caro amigo Tony Oliveira, cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Front. Cumprimentar aqui o nosso querido e estimado doutor Daniel, Diogo Freire. Prazer estar aqui de volta. Eu também não quero aqui não aborreça. Ouvintes da Rádio, também nossa vinda aqui. Trazer um breve relatório das nossas últimas viagens, tanto a Teresina quanto a Brasília. E por outro lado, nós estamos se aproximando também do aniversário da cidade e a gente precisa contar com o apoio da população em alguns pontos que eu quero também aproveitar o momento para a gente conversar, que eu acho que não tem coisa melhor do que um diálogo bem aberto, franco, e finalmente nós estamos em uma cidade onde pode se sentar e conversar. Então, procura trabalhar da melhor maneira, com serenidade, mas com tranquilidade. Cobrando dentro do que é possível, proporcionar o melhor e garantir os direitos dos cidadãos fronteirenses da nossa terra. O senhor que esteve em Brasília, mas antes de Brasília esteve reunido em Teresina em busca de melhorias para o nosso município com o deputado estadual Geogênio Neto, também com o coordenador do Denox, né, falando a respeito da reforma no açude Barreiras, também cavar poços no município e outras melhorias, não é isso? Bem, nós estamos vivendo um momento, e eu acho que até isso para compensar as dificuldades que o município enfrenta em fase o fechamento da fábrica. Isso é fato. Hoje nós somos uma cidade que sobrevivemos simplesmente do fundo de participação. O nosso ICMS hoje, em comparar no passado, ele não representa hoje 5% do que era. Então, você tire por aí o tamanho da perca. Então, para compensar isso, nós levamos e temos a felicidade hoje de contar com um deputado estadual atuante, que é o deputado Georgiano, que é um batalhador, trabalhador. O Georgiano não só sonha. O deputado Georgiano, ele trabalha 24 horas... E as coisas acontecem, isso é bom. Do outro lado, a experiência do deputado federal com mandatos que tem livre em Brasília. E agora, nos orgulha muito senadora da República, que, aliás, diga-se de passagem, hoje a Jussara, que já tinha uma experiência de vida pública, exercer um mandato de senadora é você sair de auxiliar igreja a se tornar pastor ou diácono, né, diácono da Igreja Católica. Isso, então, é pulo. E era aí, então, foi um salto mais merecido pela postura, pelo seu equilíbrio, pelo cimento, e de lado um esposo e um filho. O deputado Georgiano respira política 24 horas. Então, nós temos hoje esse momento de ter a senadora e o governo e o federal, que é piense, disponibilidade da gente defender situações que venham fortalecer ainda a nossa gestão. Se para debates, querida, em edição, e para a eleição, colocando tudo no seu tempo, sem que a conveniência todo de quem está vendo, e que o benefício é seu, não pertence aos outros, direito dos outros. Então, assim, estamos tendo essa unidade. Olha, e na nossa usina, nós tivemos a primeira reunião com Assis Rocha, que é parceiro, do lado do José Tota, a Rica Jupial e o Doxinho, tem um pleito que nós já começamos. O pleitearmos a perfuração de poços, nós estamos pleitando, vamos ter. E tanto é que é raro, lá eu chego de manhã, volto no mesmo dia. Resolvi, estou voltando. Agora eu vou ter que andar com mais frequência, tanto Teresina quanto Brasília, tanto é que dia 15 do próximo mês já estou retornando a Brasília novamente. E amanhã nós vamos ter essa reunião com Assis Rocha, exatamente para definir com a máquina que vai vir, que vai ficar sob o domínio da prefeitura por um período, para que a gente atenda essa demanda, que é a perfuração de poços na zona rural. Que, aliás, eu sempre digo que passou a conhecer poços tubulares quando eu se tornou prefeito, porque foram 98 poços perfurados naqueles dois mandatos. E agora não tem sido diferente. E a gente vem trabalhando isso para tentar amenizar o sofrimento de quem reside principalmente no campo. Então, essa demanda ela já está tratada com o Assis Rocha, e o deputado Júlio César, o deputado Georgiano e a senadora Jussara. E a outra é que nós precisamos realmente dar ao açude Barreiras o que ele merece, dar o trato que ele merece. O açude Barreiras hoje se tornou um lixão. É lamentável dizer isso. Nós usamos água do açude dos Piaus, mas usamos água também do açude Barreiras, porque só foi resolvido o problema da água aqui depois que foi tratado a estação da ETA, que tem a água do açude Barreiras e água também dos Piaus. Mas se você for lá no açude do Barreiras, você vai ver o lixão, é garrafa, é litro, quebram litros, que lamentavelmente são pessoas que não respeitam o meio ambiente, não respeitando o meio ambiente, não respeitam a vida. E nós precisamos agir, nós vamos trabalhar na reforma, o calçamento da parede do açude. Vai ser um investimento que vai ser feito na recuperação do açude com uma ação que apresente, que seja o cartão postal de fronteiras, o açude Barreiras, que era antigamente. Mas hoje você não tem, eu acho que não tem mais nem as letras do açude Barreiras na parede, eu acho que não existe mais. Que era coisa que de longe você já olhava, né? Porque era pintado de cal, né? E hoje não tem mais, desapareceu. Tudo isso, ou seja, nós precisamos, e aqui eu não estou para acusar quem está na direção do Denox aqui dentro do município de forma alguma, porque a questão não é só quem está na direção, a questão é também a população. Agora, há algumas ações que ocorreram lá e que precisam ser revistas. Hoje, o açude Barreiras, por exemplo, tem pessoas que não podem mais plantar, porque o gado entra nas roças e come a lavoura. Eu vi gente chorar. Isso é um absurdo, não existe você tirar o direito dos outros, as pessoas. O que também, na verdade, é um procedimento errado. Se a gente for entrar nesse questionamento aqui, é um problema. O açude, gente, o açude é para ter toda a sua bacia limpa, sem sujeira, sem nada. Sem ejetos de animais, sem animais que morrem e jogam lá e vêm para o açude. Se não vem agora, vem depois. No inverno, vem. Assim, mas o que nós queremos? Ver qual vai ser o planejamento da reforma para que seja feito e dê visibilidade para temos, que é o açude. Toca um leão na bebola, quem tem uma casa precisa colocar o lixo dentro de um saco e traga para um tambor aqui na rua, que eu vou dizer que não tem. Você sair fazendo coleta de torno do açude fica complicado. Essa parte é uma ação que precisa ajudar. Mas não era para ter uma sacola. Então nós já temos garantido um recurso dessa reforma. E também conseguimos alivinos, que é para colocar os açudes, as barragens do município. E a gente precisa tratar disso também. Já tivemos um outro que foi com o transporte do Piauí, a indicação do deputado Jorge. Inclusive, já temos o carro da reforma do aeroporto, que é uma grande reforma, que foi uma coisa que eu já vim lutando desde o primeiro ano, desde que eu assumi. Elton Dias eu tratei, conversei e lutamos aí os 2 anos, mas só agora conseguimos ter o contrato e a licitação já concluída. A pista do aeroporto vai ser toda recapeada no asfalto, 100%. É, o balizamento vai ser feito 100%, que a iluminação, para você ter uma ideia, a iluminação da pista vai girar em torno de mais de 1,5 milhão, só a iluminação, o balizamento, e a cerca de estacas de concreto, né, e arame vai ao centro. E é claro, vai colocar 4 ou 5 vigias para cuidar do aeroporto. Não se pode, um patrimônio da importância que é, e está hoje, porque lá o que foi que fizeram? Lá levaram os fios, os cabos, acabaram com tudo, levaram o transformador, levaram os cabos, levaram as cercas, só não levaram as estacas que não deu para arrancar. E a pista não deu para arrancar. E a pista que não deu, uma verdadeira vergonha. Paz. Vergonha, tá? É, eu não vou chamar de vândalos, eu vou chamar de ladrões. Quem levou, quem roubou, tá? Infelizmente, não pode se aplicar outra palavra. Um patrimônio que um orgulho, pelo amor de Deus, não se justifica hoje. Vê o governo do estado, um deputado, um senador, um fronteirense que tem uma aeronave, como foi o caso do doutor Aloysio, que veio agora para Fronteiras e teve que ir para Campos Salles. O deputado Júlio César, quando veio, o governador Campos Salles, mal se usa a pista hoje, entendeu? Então é assim, mas é uma conquista a gente ter de volta esse patrimônio. E o segundo ponto, já tratei com o deputado Georgiano, que vai ser o asfalto, pegando ali da BR até o aeroporto, que inclusive eu quero que seja feito aquela pista, né, que ela tenha também, é uma pista que vai ter duas situações, é para ser a pista para o aeroporto e paralelo para pedestre, já fazer para pedestre, certo? Então vai ter essa utilidade, nós vamos, já tratei com o deputado Georgiano, e isso vai acontecer. Então é o que nós já conseguimos tratar nesse momento com a CETRANS, e vai ser um grande benefício para a nossa cidade. A outra reunião que nós tivemos foi com o nosso amigo Raul, que hoje é o superintendente da Caixa Econômica Federal, no Piauí. Indicação do deputado Júlio César. Qual foi o assunto? A construção de 100 residências. Esse mesmo assunto nós tratamos com o senador e ministro Elton Dias em Brasília. Passado aqui a festa do município, eu vou ter a reunião com a secretária de assistência social e sua equipe para começar a trabalhar o cadastro dessas famílias que estejam inseridas no programa do governo. É para quem não tem. Eu não vou oferecer casas. As casas, elas serão distribuídas mediante o cadastro. A seleção vai ter que estar de acordo com quem está inserida no cadastro único. Precisa estar lá, comprovar que não tem condição. Não são para pessoas que já têm casa, não são para pessoas que têm condição de ter uma casa, que na realidade, deixa eu lhe falar, a gente luta por isso, mas a gente também fica triste por outro lado, porque nós construímos 40 casas e tem lá a Vila Esperança, que inclusive terminamos o calçamento agora, tá com 15 dias mais ou menos que finalizamos o calçamento da Vila Esperança. Nós tratamos com o Zezé, que cuida dessa parte da limpeza. Na próxima semana, nós vamos passar 2, 3 dias dentro da Vila Esperança, levar patrol, enxedeira, caçamba, compactador de lixo, levar os caminhões que nós temos, roçadeira, manual, tudo. Nós vamos deixar 100% ok, limpo, tirar o que tiver porque fica ali do lado. Mas a maioria daquelas casas hoje, elas já têm dono. Só não é aqueles que assinaram aquele termo de ajuste com o Ministério Público, proibido de passar para terceiros, de vender. Mas venderam. Se o Ministério Público for acionado, o Ministério, não é a Prefeitura não, é o Ministério Público for acionado em relação a isso, pode ter certeza que não é um problema com o prefeito não, porque lá só tem minha assinatura do beneficiado na época e do promotor, que essas casas não poderiam ser vendidas. E as pessoas na época tinham essas casas garantidas por um direito, por necessidade, passou a não ser mais necessidade. Então, a gente se anima, por um lado, quando a gente trata dessa questão da construção de uma vila com 100 casas, e por outro lado a gente se entristece por saber que é um critério que é desobedecido. Eu vi agora, Deneval Lobão passou quase 4 anos para ocuparem as casas, já construídas, com saneamento básico, com tudo, criteriosamente passando por isso. Então, mas nós vamos fazer isso. Eu tenho uma lembrancinha de uma vez que eu parei lá em Manuel Pedro, na churrascaria de Manuel Pedro. E andava comigo algumas pessoas, entre elas Socorro Luz. E eu digo isso aqui porque é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. E eu parei para comprar umas garrafas de água e uma pessoa me trouxe uma receita pedindo um medicamento, dinheiro para comprar um remédio. E eu me sensibilizei e acabei dando. E aí quando eu entrei no carro, eu disse assim, olha, eu dei esse dinheiro, ele dizendo que vai comprar o remédio. Mas ele não vai comprar remédio não, ele vai comprar bebida. Aí a Socorro Luz olhou para mim e disse assim, qual foi sua intenção quando você deu o dinheiro? Não, eu dei para ele comprar o remédio, então pronto, zerou. Daí para frente ele pode beber cachaça, tomar veneno, fazer o que quiser. A sua intenção foi de ajudar a comprar o remédio. Então é com você e Deus o que você fez, uhum. E é com ele e Deus também o que ele fez. Então assim, a intenção nossa em relação às casas é eliminar essas casas aqui da José Aquiles, casa de Taipo, que esse povo aí tem direito garantido. Todo esse povo aqui que mora em casa de Taipo, que é meu grande sonho de consumo, é não ter mais uma casa de Taipo. Mas por quê? Nada contra uma casa de Taipo. Mas é porque se hoje a gente vive um mundo onde o governo permite você ter uma moradia melhor, então por que nós não vamos lutar por isso? Então, esse procedimento, esses cadastros, eles serão feitos lá na assistência social. Logo que passar a festa do município, nós vamos se reunir e a gente vai dar publicidade disso. Nós já temos uma área e nós vamos trabalhar uma outra área para que tenha essas casas construídas, que será uma grande vitória para a gente ter esse projeto dentro de Fronteira, certo? A cidade de Fronteiras é uma cidade linda, maravilhosa, é uma cidade que cresce e desenvolve. Se o poder público puder fazer mais, melhor. Então é por isso que nós lutamos. Tá? Então assim, nós tivemos com o Raul, já tratamos desse assunto, em companhia também do deputado Júlio César, bem antes, né, de tratar com o Raul. Nós já tivemos tratando com o deputado, parece que estava era sonhando que ele indicaria o superintendente da Caixa Econômica Federal. Uhum. E são pontos, Tony Oliveira, que a gente hoje luta pensando no melhor para o nosso município. Tá? E a gente vai avançando, porque não podemos se limitar hoje uma cidade devido às quedas de receita e se acomodar. Não, nós temos hoje a oportunidade de lutar por Fronteiras e conseguirmos muito mais. E isso é importante dizer, que quem está do outro lado, como parlamentares, amam a nossa terra Jussara. Eu estive em Brasília, moço, saí com a senadora, 2 deputados de um lado, chegar nos ministérios, a porta abre como porta de hotel, automática, só com o sensor, você já bate o pé, já está abrindo. Então é mais ou menos assim. Isso é um privilégio, é um orgulho. Eu digo direto, como eu falo, não é obrigado ninguém gostar de mim, né? Mas ame Fronteiras. Então não é obrigado gostar da Jussara, mas ame Jussara hoje pelo que ela representa para a nossa cidade. Porque quantos anos ou nunca mais Fronteiras vai ter um representante no Senado Federal? Pode acontecer, mas ninguém nunca pensou que isso viesse a acontecer. Então nós temos hoje a oportunidade de defender. Tivemos audiência com o governador em Teresina, que eu quero colocar isso também. Com o governador Rafael Fonteles, é um governador muito equilibrado, é um governador centrado. Ele montou uma política de ações no Estado hoje, que eu acredito que vai ser mais ou menos assim. Para você ter uma ideia, o que é o Rafael Fonteles? Assumiu o governo. O deputado Georgiano, nós tratamos com o deputado a recuperação do asfalto daqui a Caldeirão Grande, e o prefeito Felipe tratou da recuperação, recapeamento do asfalto de Caldeirão Grande a Marcolândia. Fizemos essa parceria. Deu certo? Deu. Está sendo feito o recapeamento. Nós vamos ter, dentro do município Fronteira, já recapeamento em alguns trechos, como ali dos Campos, até o Vidal, que é a parte mais crítica, certo? E esse processo já está próximo a finalizar. Quem vai para Marcolândia já sabe qual é a situação da estrada. Hoje ficou show de bola. E nós conseguimos, por último, na penúltima viagem a Teresina, com o deputado Georgiano, e tanto é que hoje já finalizaram o roço aqui, chegando em Fronteiras. Eu vou pegar dois tratores hoje e vou levá-los a fazer o roço aqui, só para ficar mais bonito, porque já tinha sido feito na foice, né? Aqui do Rodoanel, aqui do desvio, como a gente chama, que vai para a fábrica, fizemos até a fábrica. Mas ficou outra parte, até a divisa ali, com o Pionono. Então eu quero que hoje e amanhã também seja estabelecido, seja feito isso aí. E trabalhamos para conseguir o roço. Para chegar em Fronteiras, tinha que começar lá de Vila Nova, até a divisa. Então, eles estão concluindo esse serviço aí. Essas ações, elas vão andando de acordo com o que você vai tratando nessas parcerias. Então, nós temos hoje um governo, Rafael, que está trabalhando agora de uma forma planejada. Prefeito nenhum vai correr o risco de chegar a anunciar uma obra feita pelo Estado, porque o governador liberou, e depois alguém cobrar, porque o governo não fez. Tanto é que, na reunião que nós tivemos com o governador, eu tive a oportunidade de falar nessa reunião, onde não estava só o prefeito Eudes, tinha outros prefeitos, inclusive o doutor Tico de Campo Grande estava na reunião, o prefeito de Vila Nova estava também, o de Alagoinha estava, e tive a oportunidade de trazer uma palavra e pedir a Deus que me desse palavras naquela hora, porque eu não estava sozinho com o governador, tinha sua assessoria, secretário de saúde, de segurança, de educação, e nós falamos, e depois que nós terminamos, o governador tratou comigo, e eu fiquei muito feliz porque nós tivemos oportunidade de tratar, mas ele pediu aos prefeitos, relacione as obras inacabadas dentro do município, do estado, e traga as prioridades, o que é que você precisa, e me priorize uma. E eu priorizei logo de cara o asfalto. Nós queremos, Deus mediante, esse ano, até o final do ano, nós queremos ter mais 40 ou 50 ou 60 mil metros de pavimentação asfáltica. Nós vamos asfaltar o mutirão 100%, nós vamos asfaltar a parte que corresponde ao poliesportivo, lá no Sagui, né? Outra parte. A parte que ficou do centro da cidade, nós vamos concluir. A avenida ali da Coab, nós queremos também fechar 100%. Inclusive, nós já mandamos fazer o projeto da rua Ezequiel Batista. Vai ser feito ali, semelhante a José Aquiles, a Landry Salles. Nós vamos fazer o canteiro, com a iluminação de LED e os bancos, para quando o asfalto chegar, nós vamos ter ali, que vai dar mais beleza ali ao estádio, até porque você já sabe que a Praça do Jacaré, como ficou popularmente conhecida, nós tivemos que demolir o Coliseu do Craque, tá? Que ali estava simplesmente sendo utilizado para essa finalidade. E tirando a visão, tanto do estádio, tá, quanto do Colégio Evangélico, da BR, da Assembleia de Deus, enfim, eu sei que quem chega ali agora respira. Então a praça nós estamos lá trabalhando dois momentos, né? Eu já estou aproveitando aqui no encaixe aqui do asfalto para apresentar o que vai acontecer. A praça, nós vamos dia 8 inaugurar a primeira reforma, que aqueles trailers ainda vão ficar lá, porque eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar quem está lá. Mas vai ser feita a praça de alimentação, que é o segundo projeto, que eu já vou correr, Deus mediante, para que a gente consiga esse recurso, para a praça estar pronta até para o final do ano, Natal, final do ano, quem chegar vai ter a praça de alimentação, que quem já está lá tem direito garantido. O Cleto que está lá, né? A mãe do Jefferson que está lá, Cacau Show chegou e está ali, né? Então, nós vamos ter uma praça que vai ter dois momentos, o primeiro e o segundo. Então, vai ser uma praça que vai ser o cartão postal quem passar na 7 de setembro. O que é que eu quero colocar com isso? Nós vamos dar beleza ali com a praça, nós vamos dar beleza ali com a avenida, que vai ser transformada a rua, vai ficar como uma avenida, né? Com essa iluminação decorativa, com os bancos, com a passarela, e com asfalto. Aí o mutirão vai ficar show de bola. Nós estamos mandando arrancar todas as árvores, árvores que foram cortadas, que na verdade não era obrigação da prefeitura não, mas a gente vai além disso, para poder dar beleza para a cidade. A gente vai além disso. Então, com o governo do estado, nós vamos ter essa pavimentação asfáltica, que é um projeto que nós temos como prioridade, que é pavimentar a cidade. E a outra é um canal, que eu sei que vai ser difícil pensar num canal. Como é que nós vamos pensar num canal hoje em Fronteiras, do Ribeirão, do Panorama, até o Sagui? Como? Se está tomado os terrenos, aonde a água passa, está tomado com construção. E eu não vou entrar nessa briga. Aí é uma coisa que está na cara, um 2004. E ainda vem um 2004? Vem. Um dia vem um 2004. Ou mais do que o 2004. Aí nós vamos saber. Então não adianta, ninguém está reclamando. A gente luta o tempo todo para melhorar. Mas a comunidade precisa ajudar em muitos pontos. Entre esses pontos, não tomar o caminho da água. Que a água, quando vem, não quer saber, não. O caminho, ela abre. Se não tiver, ela abre. Então, nós vamos lutar por esse... Pelo menos tentar. Uma forma que a gente tenha um cano fechado para o esgoto, que está a céu aberto, né? E o caminho da água da chuva vai passar pelo mesmo lugar. Então, é um projeto audacioso, mas a prefeitura não tem como. Aí tem que ser recurso federal ou o estado chegar junto. Tá? Mas nós vamos lutar por isso. Não estou dizendo que vou fazer. O asfalto nós vamos fazer. Isso eu tenho certeza. Agora, o canal eu não estou dizendo que nós vamos fazer. Nós vamos lutar, nós vamos brigar por isso. Tá? Então, com o governo do estado, nós já estamos bem avançados. Né? Bem avançado. Estou aguardando agora a reunião com o secretário de governo, onde eu vou levar uma pauta, onde tem as obras que precisam serem reestruturadas dentro do município, no caso do prédio do IAPEP. Prédio do IAPEP não existe mais. Eu vou agora mandar, antes da festa do município, vou mandar desmatar lá dentro, limpar, tirar a bagaceira que tiver. Certo? Aquele prédio eu vou levar para o governador como proposta de reforma e que lá seja utilizado para que funcione qualquer atividade do governo, do estado, e se não, passe para o município que a gente precisa dele. Se aquele prédio for reformado da forma que ele é, ora, nós temos muita possibilidade de, se o estado não usar, passar para o município, como é usado hoje o prédio da Polícia Civil, onde está funcionando a Secretaria Municipal de Assistência Social. Não é prefeitura lá, é estado, mas está sendo usado. Pelo menos o município está tratando da limpeza e para que não caia. Outra do estado é o colégio lá do acampamento. Aquele colégio funcionou muitos anos, é do estado. O estado pode reformar? Reforme. Se não pode, pode passar para o município? Passe. Se o município entender que vai ter dificuldade de reformar, vamos fazer uma parceria com a associação, tá? E de repente nós temos aquele prédio voltando a funcionar, alguma atividade não pode ir. Como nós temos as escolas da zona rural, que agora sim nós vamos voltar a reformar, para colocar para funcionar o programa de alfabetização de adultos. Nós precisamos, a gente vai retomar isso. Então, nós vamos levar para o governo a reforma do Francisca Pereira, que vai ser feito, a reforma da escola agrotécnica, é uma demanda que a gente leva para o Estado, agora, isso é o que o Estado tem com o município, e o que vai passar a ter com as reivindicações do prefeito. Né? Inclusive, na reunião, aproveitei para solicitar algumas, passar algumas necessidades, mas isso vai vir ofício em papel. Aí, logo após, vai ter a audiência do governador, o prefeito, separadamente, e eu acredito que isso deve acontecer agora, mês de junho. Então, assim, Tony, a gente vem, em relação a Teresina, nossos contatos, amanhã eu vou estar em Teresina assinando um termo de cooperação com a Secretaria de Agricultura e resolver definitivamente o problema relacionado ao cadastro que as pessoas estão tendo dificuldade hoje para aposentadoria, para negócio em banco. Amanhã vai estar resolvido essa situação. Fé em Deus, já tive reunião hoje de manhã no gabinete com a secretária Maria do Carmo, com os funcionários da parte dos funcionários da Secretaria de Agricultura, para que a gente tenha o INCRA funcionando normalmente, para que a gente tenha o setor do Seguro Safra, que eu assinei o convênio a semana passada, novamente, e a secretaria, hoje não tem mais EMATER no Piauí, né? Então nós vamos tratar tudo hoje a Secretaria de Agricultura, e fortalecer isso que é muito importante para o município, ter uma Secretaria de Agricultura organizada, e eu estou feliz, né, pela forma como está sendo conduzido e por tudo que desde o começo vinha sendo feito. Mas agora se dá a cara à secretaria, porque a gente tem hoje a secretária, que é a Maria do Carmo, e junto com sua equipe fazer um excelente trabalho. Muito boa tarde a você que acompanha através do rádio, também do Rádios.net, na página da rádio no Face, audiência grande. Obrigado a todos aí acessando a página da rádio no Face. E, prefeito, eu conversando aqui com o prefeito Eudes, e falar um pouco sobre a viagem a Brasília. O senhor esteve reunido em Brasília com várias autoridades, vários setores, em busca de mais investimento para fronteiras. Com certeza foi uma viagem proveitosa, foi bastante proveitosa, né? Bem, nós tivemos a primeira audiência, foi com o ministro Elton Dias. Nós saímos lá do ministério, já era por volta de 10h30 da noite. Mas foi uma reunião muito positiva. Estava em companhia da senadora Jussara, do deputado Júlio César, do deputado Georgiano, também estava o nosso amigo Assis Rocha, estava conosco também o ex-prefeito da cidade de Buriti dos Lopes, né? E assim, foi um momento importante de um contato com o senador, com o ministro, onde foram tratados todas as ações e programas que existem naquele ministério, que vai fortalecer muito a política social dentro do município de Fronteiras. Inclusive, nós tivemos a felicidade do apoio do deputado Júlio César para uma emenda de custeio para assistência social. O que a gente espera agora para o mês de junho, o que vai estar ainda mais facilitando o trabalho da assistência social dentro do município, para atender as famílias mais carentes. Porque hoje a gente, quando dá uma feira, a gente sabe o quanto a gente tem dificuldade para equacionar esse problema, porque não se dá uma, se dá centenas, né? E a gente precisa tratar disso de uma forma mais coordenada. E garantir também a tempo que as famílias sejam assistidas da melhor maneira. Mas esse apoio nós já temos, o deputado Júlio César e a senadora Jussara também se comprometeu de dar esse apoio, assistência social dentro do município. E com o senador e ministro nós tratamos da questão habitação, do programa das casas com ele também. Então foi assim uma audiência muito positiva. Tratamos de um outro assunto com ele, que foi a questão da fábrica de cimento, que em consequência dessa audiência nos levou no dia seguinte à audiência com o ministro das Minas e Energias, eu acho que você acompanhou, e foi assunto importante, foi uma pauta importante que nós tratamos. E eu não quero nem me aprofundar em relação a esse assunto, mas deixar bem claro que nós estamos trabalhando, nós estamos acompanhando com o deputado Júlio, agora a força da senadora Jussara, e tratamos com o governador Rafael no dia seguinte, na quinta-feira em Teresina. Foi rápido, uma informação que nós passamos da audiência com o ministro, e nós vamos retornar a Brasília dia 15 e já levando o relatório em relação a isso, mas nós não vamos nos acomodar. O município vai partir para a luta em relação a essa questão da fábrica. Até porque o anúncio que foi dado está em andamento, que é um grupo chamado Quadra, que vem trabalhando não só fronteiras, mas todas as fábricas do grupo no país. Existe paralelo hoje já uma empresa entrando em contato com as pessoas que prestaram serviço para negociar o débito, né, que a fábrica tem com servidores, aí é outro caminho. Mas nós não podemos deixar de nos atentar para pontos que o município tem garantido por lei, pode lutar e brigar, para que se dê esse aviso que o município está vivo nessa briga. E hoje mais do que nunca, porque hoje a gente tem uma senadora de fronteiras, que inclusive já tratou disso com o presidente da Assembleia Legislativa na última sexta-feira, salvo engano, ou foi na segunda-feira, na sexta-feira, aliás, já tratou disso em Teresina, em audiência, e nós vamos partir para uma luta. Nós não podemos nos acomodar, porque o grande prejuízo que fronteiras têm hoje por conta do fechamento da fábrica é algo inexplicável. É você ter R$1 milhão por mês, dá 12 milhões no ano, nós não temos. Então, os investimentos, as facilidades de investimento, as facilidades de pagamento de folha, os encargos e cumprir com as obrigações que o município passou a ter com causas trabalhistas, nós já vamos pagando mais de R$1 milhão só esse do ano passado até agora, só de precatórios, é muito. Nós estamos pagando hoje de equatorial mensal R$110 mil todo mês com os parcelamentos que foram feitos. Então é muito, você parcelar um débito que era de R$2.800.000, né, que caiu, né, caiu bastante, eu não lembro bem, mas nós conseguimos reduzir praticamente quase R$1 milhão, e então, mas o município vem honrando isso, a gente vem tendo muitas dificuldades. Então assim, fronteiras passou a ser um município sofrido, e eu sempre que tenho oportunidade eu falo, era a cidade rica que ficou pobre. Mas eu tenho pedido a Deus todos os dias, Deus me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Como administrar, me dê controle, me dê equilíbrio emocional. Não deixe eu avançar, não deixe eu colocar o chapéu onde a mão não alcança. Eu não quero trazer nenhum dano para o erário público, não quero que a população seja penalizada por irresponsabilidade do gestor. Quem me conhece sabe que eu estou na prefeitura dando meu expediente todos os dias. É meu lugar de trabalho, é lá. É para dar a cara mesmo, acertando, errando, mas é lá. E estou na cidade, no interior, no campo. Estou visitando, estou andando, estou conversando. Mas assim, então, nossa visita a Brasília, voltando aqui, o meu caro amigo Tony Oliveira, no ministério com o senador Elton Dias, nos levou a essa audiência lá com o ministro das Minas e Energia. Foi algo assim importante. O ministro é do PSD, do 55, é a indicação do Kassab, que é o presidente nacional da sigla. E tivemos audiência também lá com o presidente da Codevasp. Aí foi bom demais, porque eu já trouxe na bagagem uma retroescavadeira nova para o município, que já está no pátio em Teresina. Essa retro era meu grande desejo, Porque desde que eu assumi a prefeitura é que a gente tem dificuldade na recuperação das estradas. Porque precisa ter uma retro. Para quê? Porque eu mando a retro na frente para trabalhar um dia cavando pissarra num lugar, no outro dia, no outro lugar. Agora, na recuperação das estradas, o que é que eu vou fazer primeiro? Aliás, estamos fazendo. A gente tem um operador que é show de bola, que é o Silvino, na Patrol, do jeito que é o Tião na enxedeira. Eles ambos, como trabalham essas duas máquinas, a gente consegue fazer as estradas do interior com essas duas máquinas. Mas para ficar 100%, não é só a caçamba, tem que ter pissarra. Então, para você contratar hoje, tem um custo alto, né? Você contratar uma retroescavadeira hoje é R$300 a hora trabalhada. Então, é muito. Então, nós vamos ter disponível, já está em Teresina, eu espero que receber, amanhã eu vou estar lá, eu espero receber antes do dia 8 para entregar ao município essa retroescavadeira. E lá na Codevasp, nós tratamos de projetos de construção de barragens, né, que é isso que nós vamos trabalhar, ver algumas necessidades de barragens, estradas. Meu grande sonho é terminar o mandato com 100% das estradas do município empissarradas. Eu não sei se vou conseguir, né? Mas eu vou lutar por isso. Cadastramos, nós estamos aguardando recurso, inclusive, para isso. E se for da vontade de Deus, pela nossa determinação, pela nossa vontade, haveremos de alcançar isso. Então, na Codevasp, nós vamos lutar. Já temos garantido também, por outro lado, um trator com todos os implementos agrícolas, já temos garantido, do deputado Georgiano. O doutor Roberto vai receber um trator também para o sindicato, né, vai receber. E isso vai fortalecer mais ainda a cultura, de ter um planejamento antecipado para a aração de terras esse ano, com mais tranquilidade, de uma forma planejada, e vai garantir à prefeitura o recurso necessário para isso, que são importantes, o apoio na questão do combustível. Mas vamos fazer isso de uma forma coordenada. Então, tivemos lá, tratando disso de uma forma que me satisfiz. Nós já estamos com uma demanda no Ministério do Esporte, na Agricultura, na Assistência Social, na Educação para aquisição de ônibus, na Educação para construção de polo esportivo, inclusive na zona rural, no esporte para construção de campo de futebol, nós vamos lutar, inclusive a reestruturação do Pinheirão, que é o grande sonho nosso. Aliás, agora passado dia 6, vai ser 6 de junho, vai ser a decisão do campeonato, e passando aí já vamos trabalhar a execução do projeto que já foi licitado, inclusive, que é a irrigação, né, irrigação do gramado. Mas nós pretendemos, esperamos em Deus que no próximo ano a gente tenha um estádio com outra cara. Então, assim, e na saúde, ontem foi feita a doação de uma área para a construção do CAPS, já aderimos, inclusive da informação aqui que o município vai ter de volta, o NASF vai voltar a funcionar, o governo Lula já reativou, o município se habilitou. Então, nós vamos passar a ter o NASF com nutricionista, com psicólogo, com esse atendimento que vai ajudar mais ainda o município. Que foi criado na nossa gestão na época, né, com o Alexandre, que era o secretário, prefeito eu, tivemos o NASF e o CAPES, que foi criado também naquela época. Que é bom até deixar bem claro aqui uma situação em relação ao CAPES, parte de medicamentos, que só agora, por esses 10 dias que vai estar concluído definitivo a licitação desse medicamento, porque hoje o próprio tribunal acompanha em tempo real, tá? Que é um medicamento que é utilizado para pessoas que têm alguma deficiência mental, que tem e requer muitos cuidados, mas eu acredito que nós já vamos ter essa situação resolvida por esses 10 dias, e deixando bem claro que foi criado na nossa época, naquele mandato. Então, na saúde, nós também estamos lutando pela aquisição de mais duas ambulâncias, tá? Mais duas ambulâncias. Nós precisamos de ter hoje o hospital, as ambulâncias que tem do hospital são duas ambulâncias. Uma foi para leilão, porque não tinha mais como o município investir, gastar 60 mil reais numa ambulância, então não havia mais com o que já foi gasto. A decisão foi o leilão, né? Que a gente agora licitamos aí a compra, salvo engano, de 3 veículos pequeno porte, né? Que vai ser utilizado pela assistência social, pela educação, para dar mais apoio às famílias menos necessitadas, às vezes atrás de um transporte, o município, para oferecer isso, sabe que tem que trabalhar por outros meios, né? Então, assim, nós já temos nessa pauta desses cadastros que foram feitos depois que foi aberto a Plataforma Brasil, nós já temos aí agora o apoio da senadora e do deputado federal, né? Lá em Brasília. Então, agora, com essa força que o deputado Júlio César, como terceiro secretário na Câmara dos Deputados, passou a ter mais voto do que o candidato à presidência da Câmara, de tão relacionado, bem relacionado que é na Câmara Federal. Então, assim, eu estou muito animado, estou muito otimista. Eu digo sempre, quem apostou no fracasso da gestão do prefeito Eudes, de atrasar a folha de pagamento, eu tenho tido uma dificuldade enorme em relação aos agentes de saúde. E aí alguém pergunta, por quê? Porque o governo federal deu o aumento deles e jogou a responsabilidade para cima do FPM da prefeitura. E aí a prefeitura tem que tirar 51 mil reais e mandar para lá para pagar. E nós não tivemos ainda esse ano um centavo de emenda de custeio para a saúde. Como está previsto agora o mês de junho entrar, então é claro que vai ser feito um planejamento. Nesse planejamento, eu acredito que nós não vamos ter mais problema. Por isso que eu digo, quem apostou no pior, que eu lamento muito por apostarem no pior. Não precisa. Se alguém quer alcançar, se tornar o prefeito da cidade ou prefeita, se sonha por isso, lute como eu lutei. Para chegar à prefeitura, eu perdi 2 eleições e nunca baixei a cabeça, nunca me entreguei, em momento nenhum. Sabe por que eu nunca me entreguei? Porque eu não fazia política como não faço, por conveniência. Porque eu nunca peguei a prefeitura, o poder, para transformar num balcão de negócio de compra e venda. Porque eu nunca fiz eleição fazendo favor, já dizendo, estou lhe fazendo, mas você tem que votar aqui. Eu também nunca dividi salário com ninguém, não. Nunca dividi, não. Nunca dei salário para alguém para devolver a metade para mim, não. Ou 10%. Em momento nenhum. Desafio que apareça o primeiro. Desafio. Então, não faço a política cebosa, nojenta, imunda, imoral, porque o troco um dia vem, a conta um dia vem. A Bíblia disse que quem ofende o pobre, ofende a Deus que o criou. Quem tira do pobre, um dia a conta vem. Ou vem de um jeito ou do outro, mas não adianta, vem. E tem que vir mesmo. E tem que vir mesmo. Tá? Você subir, se usufruir, sugar o sangue de quem está padecendo, do homem do campo, de quem está lavando roupa, varrendo a rua, sugando sangue, para estar esnobando posição, dinheiro, isso, aquilo, um dia a conta vem. Entendeu? Então, eu digo direto, eu não preciso. Eu agradeço o salário que eu tenho de prefeito hoje. Eu agradeço a Deus e devo àqueles que me tornaram a ser o prefeito de Fronteiras, e não preciso usar de desonestidade com isso, não. E quem me conhece sabe. Então, eu tenho uma história, não é de hoje. Eu, para chegar onde cheguei para ser prefeito, eu tive que perder 2 eleições, mas eu fui vereador 3 mandatos primeiro. Mas lá atrás eu já votei em Chico Abílio perdendo eleição, votei em Dr. Rubens 2 vezes perdendo eleição, votei em Norberto perdendo eleição, votei no Eudes perdendo eleição uma vez, votei no Eudes perdendo eleição 2 vezes, aí votei no Eudes 3 vezes para ser prefeito. Entendeu? E se Deus tem um plano na minha vida, em continuação